180 graus. Olá, você que está acompanhando a virada da sua vida, virada de 180 graus, eu sou o André. E eu conheci recentemente, surgiu uma pessoa que, dá uma olhada no quadro, na situação. Ela chegava atrasada todo dia, Sayão. Que isso? Vivia pedindo pra faltar, né? Aquela desculpa, tô com dor de cabeça, não sei o quê. E o pior é que ela não cumpria os prazos do trabalho. Eu pedia pra ela entregar dia 30, ela entregava dia 1º do outro mês, né? Adivinha o que aconteceu? Acabou demitida por justa causa. Ixi, é até meio lógico, né? É verdade, quem planta colhe, né, André? Infelizmente, essa pessoa nem podia esperar outra coisa. Que empregador é que vai ficar pagando um mau funcionário como esse, né, Sayão? Hein, Suzy, é isso aí, a coisa é muito complicada, não dá para aguentar, né, funcionário nesse esquema. Agora, o que talvez o pessoal não esteja sabendo, que esse tipo de problema não acontece só no emprego, não aconteceu na história bíblica, né? Olha só, Suzy, no reino de Judá, veja só, eles também não cumpriram com o combinado. Aquilo que estava acertado com Deus e acabaram ficando, não sem emprego, mas pior do que isso, sem a terra, sem a bênção e sem o reino. Acompanhe com a gente hoje aqui no 180 graus, a virada da sua vida. Faz a virada de 180 graus, tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre o fim do reino. Sabe, gente, eu tava lendo a Bíblia. Isso é bom, faz bem. Eu tô lendo bastante, né? Bom. E vi, eu tava lendo sobre Judá, o reino do sul. Sei. Eles começaram muito bem, né, Sayão? É verdade. E parece que eles tinham tudo para dar certo. Tinha o templo em Jerusalém, aquele feito pelo Salomão, né? Famoso. Pois é, mas, Sayão, vai me dizer que aqui também tudo complicou? Ó, lá no norte dá para entender, tudo bem. Porque já começou tudo errado, eles já colocaram os pés pelas mãos. Mas no sul também... Pois é, Suzy, eu tô até assim meio receoso de dizer alguma coisa, André, eu tô até assim meio preocupado, sabe? Olha, eu vou ter que falar a verdade, que não vai ter jeito, né? O Reino do Norte, realmente o pessoal chutou o pau da barraca, a coisa foi complicada, mas infelizmente no Sul, nós também tivemos esse tipo de comportamento. Mesmo eles tendo o templo, e vamos lembrar que o grande, bonito templo lá de Salomão, lá estava o lugar santo, santíssimo, a Arca da Aliança. Os sacrifícios, né? Os tudo, levitas, né? A lei de Deus estava à disposição deles. Eles assim, lembravam muito bem que eles eram descendentes da monarquia de Davi. Porque vocês lembram, né? Que o filho do Salomão, né? Que continuou. Então, afinal de contas, é o neto de Davi. Então, o pessoal, vocês têm razão, tinha tudo para dar certo, mas infelizmente, essa é a notícia não muito alegre do dia de hoje, mas ó, você que está com a gente aí, acompanhe, porque a gente vai chegar lá, né? O Reino do Sul também se afastou de Deus, da lei de Deus, e se complicou igual o Reino do Norte, André. Ah, calma aí, Sayão. Peraí. O que que houve? Eu li também sobre o Reino do Sul, tava fazendo que nem a Suzy, dando uma olhada lá muito sobre bom. O Reino bom, de Judá, isso. E eu vi que teve uma época muito bonita, aliás, épocas muito bonitas, né? Teve um rei chamado Ezequias, que até ele resistiu contra um outro rei estrangeiro, e aconteceu um milagre lá, que eles venceram a batalha. Teve outro rei que foi Josias, que ele restaurou o culto, ele quebrou todos os ídolos, sabe? Verdade. Ele celebrou a Páscoa. Puxa, Sayão, Deus é bom, Deus não olhou a fidelidade desses reis bondosos, não, Sayão? Oh, André, e eu só citei dois exemplos. André, eu tô gostando aí do seu otimismo, parabéns, o nosso ouvinte aí tá comemorando junto, né? Josias realmente foi uma beleza, ele assim levou o povo de volta pra lei, pra se voltar pra escritura sagrada, né? A Suzy certamente vai lembrar do Ezequias, sim, né? Do túnel, né? Pois do Ezequias, a gente viu a água ali, como eles venceram a batalha. Contra os assírios, né? O Senaquerib e tal. Exato. Mas, André, Mais uma vez eu sinto lhe informar. Ai, que inflexão. Sus, infelizmente, vocês vão receber a minha nota aí de pesar. Que esses reis especiais, Ezequias e Josias, olha só, eles eram minoria. Ah, não brinca. Eles foram, assim, gente muito boa no meio de um pessoal meio complicado, assim, só pra gente ter uma ideia. Vamos lá, né? Tô preparado. Atenção, né? O filho do Ezequias era um homem chamado Manassés. Esse cara, o homem era tão maluco que mesmo sendo o rei de Judá, você acredita que ele chegou a oferecer os filhos dele no fogo, queimado que é em adoração a deuses falsos? Você vê que doideira, que loucura. Pois é, infelizmente essa foi a realidade. A gente vê que o grande rei que devia reinar em Israel, por causa da desobediência, não reina nem Israel nem Judá, porque a coisa se complicou no meio do povo da aliança. Graus, a virada da sua vida. Olha, gente, Deus é bom, não é? Ah, muito. Vocês acreditam nisso? Com certeza. Poxa, ele prometeu bênção pro seu povo. Também não é verdade, vocês acreditam? Mas tá claro, na Bíblia. Claro. Não tem dúvida. Vocês não acham, gente, que esse castigo foi demais? Meio cruel, né? É porque assim, o que significou o fim de Jerusalém. Mas qual castigo, Suzy? Como assim, Sayão? Você não sabe? Eu acho que eu me esqueci. Então como é que tá. É? Deixa como eu explicar aqui. Então vamos lá. Em 586 a.C., né, o rei Nabucodonosor, ele invadiu e acabou com tudo ali. Acabou isso. É, o reino do sul, que tinha sobrado, porque já tinha acabado com o reino do norte, ele foi lá destruir o templo, foi destruir Jerusalém, destruiu tudo, não sobrou mais nada. E eles levaram todo o povo em cativeiro para a Babilônia. Exatamente. Isso não é demais? Porque, olha, se a promessa de Deus era feita com Davi de que não ia acabar nunca, não ia ter nunca o fim do reino, do trono, né, o descendente de Davi. E aí? O templo acabou e o reino também não acabou aí? Pois é, Sus. E agora, André? E agora, Sus? Agora eu não sei. Me ajuda. O templo acabou, a festa se foi, né? Jerusalém não está mais lá. Você tem razão. Olha, de fato, eu estou contente aqui que a gente está sintonizado na escritura. Mas vamos entender o que é que está acontecendo aqui. É verdade que Deus tinha prometido o reino a Davi, mas só que antes Deus tinha feito uma aliança. Vocês estão lembrando o que é uma aliança aí? Sim. É um acordo, né? Isso, um tratado. É assim. Tipo uma parceria. Sim, né? Sim. Deus fez uma aliança com o povo. E nessa aliança, o povo, quando estava como escravo no Egito, pediu ajuda de Deus. Na hora que a coisa complica, todo mundo sabe chorar e pedir as coisas para Deus, sim, não é verdade? Sim. Pediu ajuda para Deus, e aí o que acontece? Deus tirou o povo do Egito, Deus libertou, e aí eles, vamos dizer, assinaram um contrato com Deus, assinaram essa aliança. Sim. Eles disseram que o Senhor ia ser o Deus deles e que eles não iam adorar outros deuses, e eles assumiram um compromisso de fidelidade. O que aconteceu? Vocês viram muito bem, né? Reino do Norte, no Sul, Norte nem se fala, né, que a idolatria foi total, mas a mesma coisa aconteceu no Reino do Sul. Então, apesar, Suzy, dessa promessa de Deus estar valendo, aliás, a gente vai explicar como é que ela ainda está valendo, por causa dessa traição, por causa dessa infidelidade, por causa desse pecado, é que Deus, vamos dizer assim, disciplinou o povo e eles perderam a bênção, perderam o templo, o reino, e a coisa se complicou de fato. A gente pode e deve ficar triste junto, porque a história é bastante complicada, André. O negócio foi difícil. O que me intriga nisso tudo, Sam, é como que essa situação aí começou pequenininha, né? É como aquela história lá da onça criada. Como é que é essa história? Uma onça, quando você olha, ele é um gatinho bonitinho. Aliás, ele faz até, como é que fala? O ronronar, assim, né? É uma belezinha, né? O miau de onça. Pois igual, né? aí complica. Quando cresce, aí ninguém quer ficar perto, né? Aliás, é bom não ficar perto, porque ela não vai morder, não. Ela vai comer você mesmo, almoçar você. É a mesma coisa com o povo de Judá. Eles que eles deixaram, permitiram que o povo que estava lá antes, que era idólatra, os cananeus, ficassem lá junto com eles. Aí os cananeus ensinaram eles lá a adorar outros deuses para ter fertilidade na terra. Aí eles começaram, vamos adorar esse deus, vamos adorar o deus verdadeiro junto. Mas não dá certo, né? O deus verdadeiro tem que ser adorado sozinho. E aí começou problemas morais, problemas éticos. E aí já era, né, Sayão? Começar com onça pequena vai virar uma onça grandona e um abraço. Aí não vai ter mais ninguém, não vai sobrar nada para contar a história. É verdade, André, a coisa de fato caminhou exatamente como você está dizendo. O que, que a gente vai descobrir nessa história, né? Que Deus está tratando com um povo difícil, com um povo complicado. Aliás, muito parecido com a gente. É, né? Mas Deus não perde o controle da história. E a gente vai descobrindo aqui que não é assim que a gente pode manipular Deus, que faz a coisa sempre do jeito que quer, do jeito que dá vontade, e que no fim a gente dá um jeito. O pessoal não tem muito disso. Ah, depois a gente dá um jeito e ajusta aí. Não pode ser assim. Então, o que acontece, né, é que o povo abusou de Deus. Foi longe demais. Então, agora chegou a hora de Deus falar sério. Então, esse reino que já começou torto, Deus agiu na história, direcionou do lado conforme a sua vontade, mesmo assim o pessoal aprontou, vacilou. Então vacilou, o resultado complicado chegou e esse reino do sul também terminou, a coisa aqui se complicou. Assim Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 21, parte B. Estamos terminando 180 graus hoje, a virada da sua vida, e aqui falando sobre a Bíblia, eu, André, me despeço, lembrando que a gente não pode querer adorar Deus e outros deuses, sejam eles quaisquer que forem juntos. Deus tem que ser adorado sozinho, porque Ele é o único Deus verdadeiro, e é só com Ele que a gente vai encontrar de verdade a bênção e que a gente vai encontrar de verdade a paz. Nunca se esqueça disso. É a Suzy no 180 graus se despedindo de você. Eu gostaria de falar uma coisa, fique sempre atento para que nada que começa pequenininho se torne gigante e aí você não vai ter mais volta. Então fique bastante atento, ore e busque ao Senhor. Este foi o 180 graus e quem se despede aqui é Luiz Sayão. Como você pôde ouvir, o povo de Judá não ouviu a palavra de Deus. Quando Deus se dispõe a falar, é melhor ouvir. Ninguém pode vacilar. Graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Sayão. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção geral José Carlos dos Santos. Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o que foi discutido no programa? Então escreva para programa 180graus@transmundial.com.br ou mande uma carta para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, SP.